Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. O programa de hoje é diferente de tudo que já fizemos aqui. Eu vou aproveitá-lo para apresentar a você um novo produto, o Podbook. E de lambuja você levará de presente o primeiro capítulo do meu livro Diário de um Líder em Podbook. Podbook é um texto produzido em arquivo de áudio e distribuído pela internet num formato que pode ser utilizável por tocadores de MP3. Parece um podcast. Podbooks não são audiobooks nem audiolivros. O audiolivro é um arquivo integral de áudio, normalmente um livro tradicional lido por um locutor ou uma locutora, e publicado em CD, em aplicativos ou então em arquivos, que podem ser baixados pela internet. A diferença do audiobook e o audiolivro para o podbook é que o podbook pode ser baixado sob forma de episódios. O podbook não é simplesmente um arquivo de um audiobook dividido em partes. Ele é produzido pensado para ter uma abertura e um fechamento para cada capítulo, motivando assim uma parada para reflexão a cada bloco ouvido. Você que gosta de podcasts vai saber apreciar o podbook. Então, vamos a ele. Café Brasil Editorial apresenta O Diário de um Líder, com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao podcast Iscas Intelectuais do portal Café Brasil. Esta série de programas foi criada para dar a você uma oportunidade de escolha. Queremos oferecer a você conteúdo pertinente, necessário, valioso e cada vez mais raro nas mídias tradicionais. Aqui vamos tratar de assuntos que estão fora da nossa rotina diária, sobre os quais não temos mais tempo de conversar, estudar ou até mesmo conscientemente praticar. Preste atenção em duas coisas. Primeiro, na informação contida neste programa, que é resultado de anos de experiência prática, muita reflexão, leituras e conclusões. E em segundo, no esforço mental necessário para processar e armazenar esta informação. Eu vou usar de ironia, de sujeitos ocultos, de conclusões subentendidas e de outros recursos possíveis para fazer com que você pense. Este não é um programa de autoajuda, mas de autoatrapalhamento. Quero botar uma, duas pulgas atrás da sua orelha, tirar você da rotina, irritar, provocar e fazer você mexer o cérebro. O nome disso é fitness intelectual, que vai ajudar você a desenvolver uma musculatura mental que será útil em várias ocasiões, especialmente naqueles momentos em que você terá que julgar e tomar decisões. Você vive na sociedade da imagem e seus olhos já estão acostumados a vivenciar a desordem como experiência estética. Seus ouvidos já estão acostumados aos barulhos e distorções. Você já aprendeu a tolerar o caos. Nossa proposta é ajudá-lo a encontrar ordem e significado em meio ao caos. E para isso eu vou usar o seu ouvido. É através dele que a minha voz entra em sua cabeça. Mexe aqui... Mexe aqui, faz vibrar o seu sistema auditivo, que enviará impulsos ao cérebro, que você decodificará em palavras. Minha voz é um veículo. Nas palavras está o significado. Mas a combinação voz mais palavra cria uma terceira coisa. Meu amigo Jorge Cury Neto escreve, citando o médico Alfred Tomatis, que o ouvido é o giroscópio, a CPU, o maestro de todo o sistema nervoso. O ouvido integra as informações transmitidas pelo som, organiza a linguagem e nos dá a capacidade de perceber o horizontal e o vertical. Por meio da medula, o nervo auditivo se conecta com todos os músculos do corpo. O poder da audição não deve ser subestimado. Ouvir é vibrar em conjunto com o outro ser humano. Vibrar em conjunto com você. É essa a proposta deste podcast. Bem-vindo às Iscas Intelectuais do Café Brasil, semeando consciência cidadã e independência individual. Este é o primeiro capítulo do Diário de um Líder, que começa com uma frase de Gibran Khalil Gibran. O óbvio é aquilo que nunca é visto até que alguém o expresse de forma simples. Muito bem, antes de entrar de cabeça no conteúdo, permita-me fazer aqui um comentário. Você está ouvindo um podbook, um podlivro, um audiolivro que é distribuído em capítulos, pensado para ser ouvido em partes. No caso deste aqui, o Diário de um Líder, serão 7 segmentos com cerca de 40 minutos cada um. São quase 5 horas de conteúdo em áudio, que demandaram um bom tempo para a produção. Eu passei cerca de meio ano escrevendo e reescrevendo os textos. Depois eu entrei em estúdio e fiz cerca de 6 horas de gravação bruta, que demandaram outras 18 horas para a edição. É um esforço grande para colocar em suas mãos ou em seus ouvidos um conteúdo precioso. Muito bem. Este é um arquivo em áudio. Ele pode ser copiado e pode ser distribuído para qualquer um, do mesmo jeito que você faz com a revista ou livro que compra. Mas quando isso acontecer, quando você der o arquivo para alguém de presente, eu estarei deixando de ser remunerado pelo esforço da criação e produção. Tem gente que acha que é isso mesmo, que informação tem que ser gratuita e vai piratear à vontade. Não tem como evitar. Como autor, eu terei a satisfação de ver o meu trabalho circulando e mais gente tomando contato com minhas ideias. Mas satisfação intelectual não paga contas. Todo este esforço não tem por trás uma grande editora ou uma grande empresa de comunicação. Tem apenas a dedicação pessoal de um guerrilheiro formiga, eu, que está batalhando para viver do que faz, produzir e divulgar conteúdos pertinentes. Cada um dos 7 segmentos de 40 minutos que compõe este podbook está sendo vendido por cerca de R$ 2,50. É menos que um cafezinho, menos que um litro de gasolina, muito menos que 30 minutos de estacionamento, menos que um jornal diário, menos que a caixinha que você dá para o guardador de carros. Você acha que 40 minutos de conhecimento valem? E espero sinceramente que você diga, meu, valeu a pena. Se você achar que não vale, olha, talvez você não esteja pronto para ouvir o que vem a seguir. Mas isso é com a sua consciência. Apresentação. Comecei a trabalhar aos 15 anos de idade como revisor no jornal Diário de Bauru, em minha cidade natal, no interior de São Paulo. Aos 18, eu fui tradutor da indústria de cadernos Tilibra. Os anos eram 1971 e 1974. Considero essa a primeira etapa profissional da minha vida. O jovem quase estagiário, aprendendo a se virar no ambiente profissional. Aos 19 anos, fui para a capital, São Paulo, cursar comunicação visual no Mackenzie, onde me formei em 1977. De 1978 a 1982, eu estive à frente de um estúdio de arte, depois ampliado para a agência de propaganda. Saí de lá em 1981, 2 meses depois de me casar. Foi a segunda etapa profissional da minha vida. O jovem profissional inexperiente, entrando com a cara e a coragem num empreendimento próprio e experimentando as dificuldades do empreendedor brasileiro. Após o casamento, em busca de estabilidade, eu procurei um emprego formal. E por 26 anos, entre 1982 e 2008, fui executivo de uma multinacional fabricante de autopeças, a Álbaros, depois Dana Indústrias, começando como desenhista de catálogos e chegando em 1996 a diretor de marketing e comunicação corporativa, função que eu desempenhei por 12 anos. Foi uma bela carreira, construída cuidadosamente e que teria tudo para dar errado, pois eu era um profissional de comunicação dentro de uma empresa de manufatura de autopeças, fundada e dirigida por engenheiros, onde o marketing tinha pouca ou nenhuma importância. Essa foi a terceira etapa profissional da minha vida. O jovem crescendo e amadurecendo dentro do ambiente corporativo, experimentando a liderança de equipes, a convivência com culturas diferentes dentro e fora do Brasil e o prestígio de um cargo importante e com grande visibilidade. Desenvolver carreira num terreno hostil à função que eu desempenhava foi uma grande escola que me preparou para a quarta etapa profissional da minha vida, a volta ao empreendimento próprio, opção que eu abracei em 2008, quando mergulhei de cabeça, aos 52 anos de idade, em meu negócio atual, o Café Brasil Editorial. Quando, em meados de 2010, eu decidi avaliar que tipo de coisa eu faço, Concluí que eu me transformei naturalmente numa espécie de pensador, preocupado com a incapacidade de análise, de julgamento e de tomada de decisão dos indivíduos. Preocupado com o emburrecimento generalizado da população e com a mediocrização das pessoas que vivem como bovinos resignados. Julgamento e tomada de decisão. Você encontrará essas palavras várias vezes ao longo deste livro, por uma simples razão. Na raiz de todos os problemas, dos erros e dos acertos, do fracasso e do sucesso, está nossa capacidade de julgar e de tomar decisões. De nada adianta um computador de última geração, com o software mais avançado, nas mãos de um profissional altamente treinado em sua operação, mas que tem uma capacidade medíocre de julgar e tomar decisões. Gente treinada consegue fazer a coisa certa, na hora certa, do jeito certo. Mas eu estou preocupado em fazer a coisa necessária, na hora necessária e do jeito necessário. Escolher o necessário é muito mais complicado do que escolher o certo, se é que você me entende. Envolve aspectos técnicos, sociais, políticos, culturais e até mesmo estéticos, o que vai muito além dos treinamentos que as empresas proporcionam a seus funcionários. Treinar as pessoas nos aspectos técnicos dos processos é desenvolver apenas uma parte da capacidade de julgamento e tomada de decisão. Escolher o melhor tem a ver com cultura. Cultura, teatro, música, pintura, também. Mas a definição de cultura, para mim, e que serve de base para este livro, tem uma abrangência maior do que aquela que vemos por aí. Para mim, cultura compreende quatro grandes áreas. Expressão. O idioma falado, as artes, a mídia, o folclore e a literatura. Cidadania. A política e a organização social. Educação, a escola formal e o aprendizado informal. Comportamento, as relações dos brasileiros entre si, com o meio ambiente, com o trabalho, com o mundo, com a religião e etc. É impossível pensar liderança fora desses contextos. Liderança sem cultura é chefia. Muito bem. Aquele exercício de tentar compreender que tipo de coisa eu faço deixou claro que, ao levar minhas reflexões para um ambiente profissional, eu estava tratando dos atributos que desenvolvem nos outros aquela coisa chamada liderança. E eu fiquei surpreso. Desenvolver lideranças nunca foi o foco do meu trabalho, ao menos de forma consciente, mas acabou sendo a consolidação de tudo que eu tenho produzido. Ao olhar a experiência acumulada, decidi que haveria de encontrar meios de compartilhá-la com quem estivesse interessado. Daí este livro, que não é o resultado de uma pesquisa científica e nem é um método organizado, mas simplesmente um pouco de minha história, um pouco de meu legado, consequência de um processo de aprendizado e de amadurecimento de quase 40 anos. O título Diário de um Líder, e eu reconheço que contém uma dose de pretensão, mas marqueteiramente é excelente, surgiu com naturalidade quando eu refleti sobre o que eu aprendi no dia a dia da minha vida profissional. Ao escrevê-lo, não me ative aos modismos, às fórmulas prontas, às lições pasteurizadas ou aos livros de administração que de tempos em tempos aparecem repletos de lições recicladas sobre o que fazer e como fazer. Eu apenas conto histórias. É bastante provável que você encontre muitas coisas óbvias por aqui, inclusive alguns textos que já foram publicados anteriormente e que eu julguei imprescindíveis, mas é assim mesmo que funciona. O risco está no óbvio. O sucesso está no óbvio. A diferença está no óbvio. Você ouviu a frase do filósofo, pensador, escritor e poeta Gibran Khalil Gibran logo na abertura desse livro, não foi? O óbvio é aquilo que nunca é visto até que alguém o expresse de forma simples. Pois é, expressar de forma simples. Não é uma grande missão, hein? Trafegarei pelas obviedades de todos os segmentos da sociedade, em alguns momentos até mesmo pela política. Afinal, este podcast não é para ser ouvido apenas com os ouvidos do jovem profissional à procura de caminhos para o sucesso na carreira. Este podcast é para ser ouvido com ouvidos de cidadã e cidadão, de gente interessada em refletir sobre o papel de liderança em todos os aspectos da sua vida. Eu não disse que esse livro tinha um tanto de pretensão, hein? Pois é. No final, apenas espero transmitir a você um pouco da perplexidade, do entusiasmo e da satisfação que envolve a fantástica experiência de estar vivo e aprender. Luciano Pires, março de 2012. Introdução às iscas intelectuais. Quando perguntam o que eu faço, eu costumo dar uma explicação heterodoxa, ou seja, a contrária ao senso comum. Sou um personal trainer de fitness intelectual. Diante dos olhos arregalados da pessoa, então eu explico. Para mim, o cérebro é como um músculo. Se não exercitar, ele atrofia. Por isso temos que exercitá-lo o tempo todo, pensando, refletindo, raciocinando. E eu chamo isso de fitness intelectual. E para ajudar as pessoas a praticá-lo, eu passei a distribuir iscas intelectuais, ou seja, pequenos fragmentos de informação e conhecimento que eu recolhi ao longo da vida. Coisas que li e vi, aliadas a reflexões próprias, que constituem pequenas provocações que têm como intuito fazer pensar. Não precisa concordar, nem discordar, apenas pense a respeito. O que você terá nos próximos capítulos será uma coleção de iscas intelectuais. Várias eu mesmo criei, outras são frases de pensadores ou provérbios. O importante é que você compreenda o papel de cada uma. Iscas não matam a fome, não sustentam, apenas abrem o apetite. E iscas intelectuais são feitas para abrir o seu apetite intelectual. Se você morder alguma delas, vai atrás. Mergulhe no assunto, procure outras fontes, leia, aprenda e construa o seu repertório. Meu papel é levantar poeira, espalhar iscas e pescar um peixe aqui ou outro ali. É fazer cócegas no seu cérebro para ajudá-lo a virar cérebro. Vamos começar? Eu sou um líder. Dito assim, na lata, parece arrogante, não é? Afinal, quem é esse sujeito que está se achando, hein? Pois saiba que todo mundo, em vários momentos da vida, é líder. Costumo dizer que a ocasião faz o líder. A questão da liderança não está restrita ao mundo dos negócios, às forças armadas, ao time de futebol ou a outros empreendimentos que exigem que alguém comande alguém. Aliás, a coisa começa aí. Neste podcast, comandar tem muito pouco a ver com liderar. Influenciar é o termo ideal. Influenciar. Liderança é um atributo natural. Mesmo que você passe a vida toda como um humilde empregado, recebendo ordens do chefe, talvez um dia você se case e constitua família. E então se verá sendo o líder da sua família, de seus filhos. Seja organizando uma festinha de aniversário, arrecadando dinheiro para as vítimas da enchente, planejando um bolão ou uma rifa, convidando a turma para ir à balada ou simplesmente para jogar uma pelada no sábado pela manhã, todos esses momentos exigem alguém para exercer a função de liderança. Algumas pessoas dão a impressão de que nasceram preparadas para serem líderes, outras não. Mas todas têm o potencial para liderar. A questão é como fazer para destravar esse potencial. E nada melhor que começar com um pouco de teoria, definindo o que é essa coisa chamada liderança. Parte 1. Definindo liderança. Liderança é a habilidade de inspirar e provocar as pessoas a fazer acontecer. Essa é a definição a que eu cheguei após observar alguns líderes em ação. Procurar nos dicionários, no trabalho dos grandes estudiosos do tema, misturar as minhas reflexões e levar ao forno. Não sei se é a definição ideal, mas ela me satisfaz. Eu acho legal começar destrinchando-a do jeito que a minha mãe fazia com aquele frango assado lá em Bauru. Vamos lá. Liderança. Esse é um atributo que pode ser desenvolvido. Não vejo a liderança como um dom, algo herdado ou mágico. E também não é uma coisa só. Existem diferentes formas de liderança. Mais importante ainda, a liderança é um atributo que surge conforme o contexto. Perdido na selva amazônica, sem comida e sem água, você quer ter como líder um experiente executivo poliglota de Wall Street ou um experiente índio analfabeto, hein? Pois é. Habilidade. É o grau de competência, aptidão, capacidade com que um indivíduo persegue determinado objetivo. Pode ser aprendida, desenvolvida, treinada. Inspirar. Muita gente acredita que inspirar ou motivar as pessoas é a mesma coisa. Não é. Diz o grande palestrante norte-americano Zig Ziglar que motivação é como banho, não dura, por isso temos de tomá-lo todo dia. A inspiração é mais que isso. Inspiração é uma força interior que não precisa de um empurrão diário. Inspirar é algo espiritual. Tem a ver com a capacidade de conexão. Eu diria até que de contaminação entre as pessoas. Provocar. Neste caso, é mexer com os brios, causar incômodo. Provocar é fazer com que as pessoas se importem, sintam-se desafiadas a fazer acontecer. Provocar é tirar as pessoas da indiferença. Fazer acontecer. Sair da inércia, terminar o que se começa, praticar uma ação, tirar a bunda da cadeira, causar a diferença, provocar uma mudança, agir. Viu só, hein? Liderança é a habilidade de inspirar e provocar as pessoas a fazer acontecer. Nesse contexto, liderança é mais que dar ordens, é mais que dar exemplos, é mais que orientar. É mais que motivar, é mais que intimidar, é mais que ensinar. Liderança é saber liberar conscientemente uma força interior que contagia os demais. A tribo. Falar de liderança nos remete aos estereótipos que temos dos chefes de antigamente. Nada mais natural para quem evoluiu em tribos. Aliás, muita gente não gosta do termo chefe. Eu tenho um amigo que diz que quem tem chefe é índio. Pois é. Mas é impossível escapar de nossas origens tribais. Quando o homem pré-histórico desceu das árvores, ficou mais clara a grande vantagem de se reunir em grupos. Era mais seguro do que se aventurar sozinho em meio às feras, que naquela época comiam a gente. Os primeiros grupos logo evoluíram, transformando-se em tribos que frequentamos até hoje. Fazer parte de uma tribo é bom. Dá a sensação de pertencimento, de proteção, de apoio. Dá o prazer de dividir com outros indivíduos gostos e opiniões semelhantes. Dá a oportunidade para o aprendizado. Dá o prazer de compartilhar e de comparar. Por isso, a maioria das pessoas precisa viver em tribos, conectada. Com o surgimento da internet, o conceito de conexão assumiu proporções nunca antes imaginadas. Mas uma tribo não é apenas a conexão entre seus membros. Para ser uma tribo, esses membros devem estar conectados a um líder, que não é necessariamente um chefe dando ordens, mas alguém que influencia as escolhas. Por exemplo, se você é um fã incondicional do Gugu Liberato, todo domingo está firme, assistindo ao programa dele, telefonando para participar, curtindo a página do Gugu no Facebook e comprando os produtos que ele anuncia, você faz parte da tribo do Gugu. Está conectado aos demais membros da tribo e ao líder Gugu. O Gugu nem sabe que você existe, mas exerce uma influência sobre você e o grupo. É ele quem apresenta o programa. Escolhe as atrações e conduz o conteúdo dominical que você tanto aprecia. Mesmo não estando fisicamente presente em sua vida e não tendo nenhuma relação hierárquica com você, ele influencia no mínimo as escolhas que você faz sobre que destino dar a seu tempo livre. Assistir ao programão de domingo. Conclusão. O líder é um influenciador. Portanto, tribos são grupos de pessoas conectadas entre si e conectadas a um líder. Mas tem mais. A tribo também deve estar conectada a uma ideia comum, um propósito. A tribo da turma de corrida no parque, por exemplo, tem um propósito comum: qualidade de vida através do bem-estar físico. E cabe ao líder zelar para que a tribo tenha esse objetivo comum claramente compreendido. Quando isso acontece, fica mais fácil o alinhamento de todos na mesma direção. Então, ficamos assim. Tribos são grupos de indivíduos conectados entre si, conectados a um líder e compartilhando um propósito comum. O que determina o valor de uma tribo é a qualidade das conexões e dos relacionamentos entre seus membros. Quanto mais participativos, mais colaboradores e mais interessados em compartilhar conhecimentos são os membros, mais ricas são as oportunidades de aprendizado e mais capacidade de fazer acontecer a tribo terá. O papel do líder é multiplicar essas conexões, nutrir esses relacionamentos, facilitar a comunicação entre os membros da tribo. Se for bem sucedido, a tribo crescerá e conquistará o que todos buscam: progresso. Reparou? O líder não é necessariamente o sargentão que dá a dura nos soldados, o ditador com poder de vida ou morte, o executivo poderoso que distribui ordens. É esse tipo de liderança a que inspira, motiva e provoca para a ação que me interessa. Isca intelectual. Líder é quem tem a capacidade de influenciar os outros, de facilitar conexões, de inspirar e provocar ações. O biotipo de líder. Desde criança, eu sou fascinado pelas aventuras dos pioneiros que desbravaram as fronteiras do planeta. Eu li muito sobre os homens e as mulheres que chegaram ao Polo Norte e ao Polo Sul, que descobriram a passagem norte, a nascente do Rio Nilo, o túmulo de Tutancâmon, o cume do Everest. A maioria das histórias que nos inspiram está centrada nos líderes que conduziram homens e mulheres a lugares onde o ser humano jamais havia chegado. No processo de conhecer essas histórias, eu encontrei todo tipo de gente. Li sobre Sir Ernest Shackleton, que entre 1914 e 1917 liderou 27 homens, enquanto permaneceram presos no mar congelado da Antártida, numa impressionante história de sobrevivência. Li sobre o franzino marechal Cândido Rondon, que liderou a conquista do interior do Brasil. Sobre Tenzin Norgay e Edmund Hillary, que chegaram ao topo do Everest em 1953. E sobre Amelia Earhart, pioneira da aviação que desapareceu em 1937 quando voava sobre o Oceano Pacífico. Convivi com Orlando Vilas Boas, um dos irmãos sertanistas que contataram e pacificaram dezenas de tribos indígenas no interior do Brasil. Concluí que não existe um biotipo específico para um líder. Podem ser magros ou gordos, altos ou baixos, fortes ou franzinos, homens ou mulheres, jovens ou velhos, negros ou brancos. Tudo indica que não existe um padrão, uma constituição genética que torne a pessoa talhada para a liderança. É evidente que, se o sujeito quer ser o líder de um time de basquete ou de um grupo caracterizado pela atividade física, ser alto, musculoso e encorpado ajuda, mas não é suficiente. A constituição física e a herança genética ajudam o indivíduo a desempenhar certas funções com mais habilidade do que outras. Mas isso está muito longe de ser o fator preponderante para ser um verdadeiro líder inspirador. Isca intelectual. Liderança é o resultado dos atributos que você traz dentro da mente e não fora dela. Atributos da liderança. Existem dezenas, centenas, milhares de atributos necessários para quem quer exercer a liderança. Mas esses atributos são como aquela réplica do navio de Pedro Álvares Cabral, que o Brasil construiu para comemorar os 500 anos do descobrimento. Tem casco, velas, cordames, quilha, mastros, leme e até motor, mas não navega. Por exemplo, uma pessoa que tem conhecimento e criatividade não fará nada se não tiver coragem. O verdadeiro líder é aquele que entende quais são os atributos necessários para exercer a liderança num determinado contexto. Sabe os atributos que lhe faltam e cerca-se de pessoas capazes de completá-lo. O líder é um maestro. Essa imagem está mais do que batida, mas ela é irresistível. Apenas ter os atributos não resolve. Além de tê-los, é necessário fazer com que funcionem em conjunto e em harmonia. Dá para ser um maestro sem ser um virtuose num instrumento musical? Eu acho que dá. Dá para ser um maestro sem conhecer música? Aí não dá. Dá para ser um maestro sem ter autoridade? Também não dá. Mas olha que interessante. Música a gente aprende e autoridade a gente conquista. É só o chefe maior anunciar o novo organograma com seu nome ali na caixinha de chefe e pronto. Ele tem autoridade. Mas, para este podcast, essa autoridade hierárquica não serve. Estou interessado na autoridade que se conquista pelo respeito e pela admiração dos liderados. Por isso eu vou contar a seguir uma série de histórias que focalizam alguns dos atributos com os quais eu sempre deparei quando estive diante de gente que desempenhou bem o papel de líder em diferentes situações. Assim, não existe ordem de importância nos atributos. Eu vou apenas elencar os que mais me chamaram a atenção. O mentor. Quando jovem, eu li a Odisseia, que é a continuação da Ilíada, o grande poema épico escrito por Homero, que não se sabe se existiu mesmo como indivíduo, e que relata o cerco dos gregos à cidade de Troia por volta do ano 1190 a.C. Para recuperar Helena, raptada pelo príncipe Paris, os gregos mantiveram Troia sob um cerco por 10 anos. Quando finalmente tomaram a cidade, os gregos a submeteram a impiedoso saque e destruição. Com isso, insultaram Poseidon, o deus dos mares que protegia a Troia. E assim, a desgraça abateu-se sobre muitos dos comandantes gregos. E Odisseu, ou Ulisses, como era conhecido na mitologia romana, responsável pelo cavalo de madeira recheado de soldados, que os troianos pensaram ser um presente, e ingenuamente levaram para dentro das muralhas da cidade, levou a pior. Ulisses foi condenado a vagar pelos mares sem jamais voltar a ver a sua esposa e seu filho. Mas Ulisses havia tomado certo cuidado. Quando partiu para a guerra, consciente das poucas chances de retorno, confiou a um sábio, um velho amigo chamado Mentor, o seu filho, Telêmaco, e sua esposa, Penélope. Mentor foi responsável pela educação da criança, pela formação do seu caráter, pelos valores e pela sabedoria de suas decisões. A presença de mentor tornou-se fundamental quando decisões práticas ou escolhas críticas tinham de ser feitas. Ele foi uma importante figura na vida de Telêmaco durante sua jornada da infância à maturidade. Veio daí o termo mentor, que designa uma espécie de educador. Os líderes que me interessam são exatamente os que compreendem esse papel de mentor que exercem sobre suas equipes. São educadores. E sobre educadores, o mestre Rubem Alves diz: educar é mostrar a vida a quem ainda não a viu. O educador diz, veja, e ao falar, aponta. O aluno olha e vê o que nunca viu. O seu mundo se expande. Ele fica mais rico, ele pode sentir mais alegria e dar mais alegria, que é a razão pela qual vivemos. Vivemos para ter alegria. O milagre da educação acontece quando vemos um mundo que nunca havíamos visto. Líderes que me interessam são os que compreendem sua responsabilidade como mentores, liderando pelo exemplo, usando sua experiência para formar outros líderes, aplicando suas habilidades no desenvolvimento das pessoas e, sobretudo, desvendando mundos para quem nunca os viu. Isca intelectual. O líder verdadeiro é o mentor, aquele que educa. O walk the talk. É barato fazer promessas, especialmente quando não existe o compromisso de cumpri-las. Basta assistir o horário eleitoral a cada 2 anos e ver o desfile de promessas que transformarão o Brasil num paraíso. E o mais curioso, ninguém é cobrado sobre o que prometeu. Fiz uma palestra para uma grande organização outro dia e uma coisa me chamou a atenção. O presidente permaneceu na primeira fila o tempo todo. Meses depois, eu repeti a dose em outro evento e lá estava ele outra vez na primeira fila o tempo todo. Em outra oportunidade, num evento para alguns clientes de uma multinacional, quem é que permaneceu na primeira fila? O presidente da empresa. Fiz outra palestra, desta vez para o Ministério Público do Rio Grande do Sul, numa cidade da Serra Gaúcha. E o prefeito ali ficou o tempo todo. Sabe o que estes casos têm em comum? São exceções. Isso mesmo, exceções. Promessas cumpridas pela liderança. A regra é a seguinte: a maior patente, o líder, o chefão, reúne os clientes, fornecedores e funcionários, faz um emocionante discurso de abertura, dizendo como eles são importantes, fundamentais, a razão de a empresa existir, e então encerra dizendo: infelizmente não poderei permanecer com vocês em função de compromissos inadiáveis. Na verdade, o que ele quer dizer é o seguinte: ô meu, vai desculpando aí porque eu tenho coisa mais importante para fazer. De que valeu aquele baita discurso, hein? Isso me lembra de uma carta de agradecimento que eu recebi anos atrás da Fátima, que trabalhava em meu departamento e que estava saindo da empresa. Ela falava de coisas que a marcaram, colocando em primeiro plano o fato de um dia, ainda estagiária, trabalhar na montagem de um stand numa grande feira comigo, o gerente, ao lado, com as mangas arregaçadas, dando duro também. Fátima dizia que ver o chefe ali, pegando no batente do mesmo modo que ela, a impressionou de tal forma que a ajudou a moldar o seu modelo de liderança. Anos mais tarde, nos Estados Unidos, aprendi o termo que os norte-americanos usam para falar desse assunto: walk the talk. Numa tradução livre, faça o que você diz que faz. Recentemente, eu interrompi um cliente que fazia um discurso chavão sobre a importância da comunicação em sua empresa. Eu perguntei: qual é o budget? Como? Budget? Quanto dinheiro você separou para investir em comunicação? Ah, não trabalhamos com budget, trabalhamos com despesas. Em outras palavras, o dinheiro reservado para investir naquilo que ele dizia ser o mais importante era zero. Nada. Niente. Necas e pitibiribas. E eu dei-lhe então o definitivo coice. Olha aqui, ó. Se você não tem budget, significa que não tem um plano. E se não tem plano, não tem compromisso. Só tem blá, blá, blá. Infelizmente, esse diálogo é muito comum. No mundo profissional, o walk the talk está cada vez mais difícil, apesar de ser, talvez, o mais importante atributo para quem se pretende líder. Em política, então... Isca intelectual... Líder é aquele que só talk se fizer o walk. O vigia. Entropia. Você sabe o que quer dizer essa palavra, hein? Entropia designa a tendência generalizada de todos os sistemas do universo, sejam eles naturais ou feitos pelo homem, de deteriorar-se. O corpo humano passa por um processo de entropia. Vai envelhecendo e um dia morre. O automóvel também. Vai ficando velho, desgastando as peças e um dia vira sucata. O sol é assim. Vai queimando aos poucos, consumindo-se e um dia se apagará. Essa camisa que você usa, essa rua por onde anda, a casa onde mora, a lâmpada que lhe dá a luz. Tudo isso um dia acabará, por um processo natural de entropia, de desgaste inevitável. A única coisa que podemos fazer é tentar controlar a velocidade com que esse processo acontece. É na manutenção bem feita que está o segredo para retardar o processo de entropia que um dia nos levará ao fim. A manutenção de um avião, por exemplo, é o que faz com que ele voe por 30, 40, 50, 100 anos. Se você cuidar de sua alimentação e praticar exercícios físicos, retardará o envelhecimento. Atitudes como limpar o chão da casa, pintar as paredes periodicamente, trocar as telhas quebradas, prolongam a vida da casa. Sabe qual é o segredo por trás do segredo, hein? É a existência de instrumentos que nos mostrem quando o processo de entropia está atingindo índices perigosos. A luz de alarme tende a acender. A sirene tende a tocar. Assim, a equipe da manutenção é acionada e as providências necessárias para reduzir a velocidade da deterioração são executadas. Qualquer um pode e deve fazer soar os alarmes, mas cabe aos líderes ter visão, coragem e capacidade de decisão para interpretar os indicadores da entropia e tomar as providências necessárias. Mas há um problema. Encontrar e consertar uma goteira é fácil. Os indicadores estão ali na cara da gente. O bicho pega quando o problema é social, moral, ético. Quando um desvio de conduta passa a ser considerado normalzinho. Nesses casos, os indicadores que farão acionar o alarme não virão de máquinas, mas de interpretação das pessoas, dos vigias. De gente treinada para perceber quando os índices de deterioração da sociedade atingem níveis perigosos. Gente com coragem para apertar o botão de alarme acionando a equipe da manutenção. Quem são esses vigias, hein? Onde estão? Que ocupação eles têm? Será que são os políticos, hein? Os padres, os militares, os executivos? Que é uma boa notícia, hein? Ou ruim, dependendo do seu ponto de vista? Essas pessoas estão aí ao seu lado. Uma delas, com certeza, é você, que talvez nunca tenha considerado essa responsabilidade como o vigia que abre os olhos da sociedade para o nível de degradação a que estamos chegando. E isso é compreensível. É preciso tempo, coragem, generosidade, perseverança. Além disso, você deve estar ocupado demais trabalhando, não é, hein? Ah, mas não tem os conhecimentos necessários para perceber os sinais? Então saiba que a formação desses vigias se dá por meio de umas besteiras aí que deixamos de lado. Educação e cultura. São a educação e a cultura que geram um olhar crítico, imune aos apelos comerciais da mídia e ao blá-blá-blá dos marqueteiros e políticos. São a educação e a cultura que nos permitem aprender com os erros, ganhando a cada fracasso um pouco mais de experiência. Sem educação e cultura, não passamos de brucutus. Mas brucutus também ganham experiência com seus erros, os físicos, tangíveis. Ao queimar a mão, aprendem a não colocá-la no fogo. O desafio é aprender com os erros intelectuais, com as tomadas de decisão erradas, que não queimam a mão, mas provocam danos intangíveis que podem até doer mais. Esses, porém, não são compreendidos pelos brucutus. O líder verdadeiro transforma as experiências físicas e intelectuais em sabedoria. E é então que se percebe o buraco em que estamos caindo, em especial o Brasil. A combinação de 40 anos de educação deteriorada, cultura ao Deus dará, mídia descompromissada, incompetência generalizada, confusão ideológica e foco no curto prazo nos tornou cegos para as luzes e surdos para as sirenes que os vigias tocam. E quando ouvimos o alarme, temos medo. A equipe de manutenção não possui ferramentas nem conhecimentos para corrigir os problemas. E para piorar, neste Brasil da entropia sem controle, quem aciona o alarme é chamado de subversivo pela maioria cega e surda. Isca intelectual. Líder verdadeiro é o que jamais se conforma com o status quo, que não teme ser chamado de subversivo e, como um vigia, tem coragem de apertar o botão de alarme. E aqui termina a primeira parte do nosso podcast Iscas Intelectuais, o Diário de um Líder. Ao final de cada capítulo eu vou fazer um exercício. Eu vou resumir algumas iscas intelectuais que eu apresentei anteriormente. E faço a você uma sugestão de exercício. Ao ouvir cada uma delas, dê uma parada e reflita. Procure situações familiares que você viveu ou sobre as quais ficou sabendo. E tente imaginar qual seria a sua reação se tivesse a responsabilidade e o poder de resolver aquele impasse, problema ou nó. Eu insisto, não passe batido pelas frases que vêm a seguir. Use-as para um exercício de autoprovocação. Você poderá ter surpresas com suas reações e certamente aprenderá algo. Líder é quem tem a capacidade de influenciar os outros, de facilitar conexões, de inspirar e provocar ações. Liderança é o resultado dos atributos que você traz dentro da mente e não fora dela. O líder verdadeiro é o mentor, aquele que educa. Líder é aquele que só talk se fizer o walk. Líder verdadeiro é o que jamais se conforma com o status quo, que não teme ser chamado de subversivo e, como um vigia, tem coragem de apertar o botão de alarme. Meu nome é Luciano Pires e você ouviu a primeira parte do podcast Iscas Intelectuais, o Diário de um Líder. Se gostou e quiser comentar, acesse o www.facebook.com/diariodeumlíder ou então o www.portalcafebrasil.com.br. Até o próximo capítulo. Café Brasil. E daí, gostou, hein? Quer ouvir os outros 6 capítulos? Então tem que comprar. Mas olha só, o podbook Diário de um Líder é composto de 7 capítulos num total de 4 horas e 48 minutos de conteúdo. 4 horas e 48, cara. O preço é R$ 2,50 para cada capítulo avulso. Ou então, R$ 14,00 a coleção dos 7 capítulos de uma só vez. Você vai pagar por 40 minutos de conteúdo menos que 1 litro de gasolina, menos que 1 latinha de cerveja, menos que 1 hora de estacionamento, menos que 1 passagem de ônibus. Vale a pena, hein? E ainda vai ajudar a gente a manter o Café Brasil. Para comprar o podbook, acesse o www.portalcafebrasil.com.br. Clique no link da nossa loja. Escolha o tipo de produto que você quer adquirir, um capítulo por vez ou a coleção completa com todos os capítulos. Ao efetuar o pagamento, você receberá um link para o download do conteúdo. Então, cara, basta copiar os arquivos para dentro dos tocadores de MP3 e começar o seu fitness intelectual. Para terminar, aquela definição. Liderança é a habilidade de inspirar e provocar as pessoas a fazer acontecer. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.